beira do abismo. Uma vez conheci um tipo muito divertido, que se entretia nos minutos vagos da sua existência inútil e miserável, a construir miniaturas de monumentos nacionais através de meros palitos para os dentes, daqueles que qualquer restaurante que esteja no meio entre a tasca e o gourmet de requinte e classe é obrigado a possuir em todas as mesas. Para além de extraordinários dotes de invenção com estas peças de lego improvisadas, este homem gostava muito de filosofar. O seu nome era Euclídio Acedona e trabalhava como ourives de mercadoria contrabandeada nos becos mais escuros da Baixa de Lisboa. Quem passasse por ele poderia considerá-lo, erradamente, na minha opinião, como um zé-ninguém sem eira nem beira. Creio que a descrição que mais se adequava ao Euclídio em termos profissionais seria a de um energúmeno com a inteligência de uma couve de Bruxelas e com um gosto especial por violência desnecessária. À parte das situações sobre as quais eu só fui ouvindo mais lendas do que vendo coisas a acontecer ao longo dos anos, o Euclídio que eu conheci, nas horas vagas que conseguia arranjar entre tanto trabalho que lhe chegava às mãos, era pura e simplesmente um poeta, amante das coisas mais simples e de um bitoque médio mal passado, domingo sim e domingo não. O Euclídio gostava de Platão, mas não era elitista. Quando queria, também sabia apreciar as qualidades da filosofia mais modernista, como a que se encontra em revistas de fofocas ou em livros de frases da Chiara Editora. E aconteceu aquilo que já esperava há algum tempo, mas que não pensava que fosse acontecer por estes dias. Foi assassinado sem dó nem piedade por um dos membros de um gangue rival, ao que parece. A sua presença era tão importante que os seus capangas começaram a raptar e a interrogar furtivamente todos os que o rodeavam e ou eram próximos. Eu incluído. Estive uma semana de molho, como aqueles chacanas gostam de chamar, enquanto me aplicavam as mais variadas torturas utilizadas para fazer uma pessoa confessar crimes que não cometeu e denunciar até o cão e o gato para conseguir salvar a pele. Depois disto, lá me soltaram por terem descoberto uma pista importante para a resolução do crime deles. E eu tenho as minhas próprias preocupações criminais. Enquanto me acalmo depois dos últimos acontecimentos que relatarei mais tarde, vale a pena descansar um pouco agora e ouvir uma outra gravação. Desta vez, a conversa é mais divertida. Até parece que o puto que apresenta é um ser humano a sério. E o convidado é Jorge Coelho, desenhador de BD, que dá cartas em Portugal e no resto do mundo. Jorge, antes de mais, obrigado. Apesar de já estar a falar contigo há 20 e tal minutos, agora estou-te a agradecer, que é para as pessoas lá em casa acharem que nós acabamos de nos encontrar. Eu tenho aqui à frente duas pranchas incríveis do último trabalho que estás a fazer, e muitas mais, que agora vais apresentar. Agora vou-te passar o resto do issue inteiro. Para eu, agora vou ficar calado e... não. E vou ficar a contemplar. Estava a dizer, tenho aqui as pranchas do teu último trabalho. Uma minissérie de 5 revistas, certo? Sim, sim. Da personagem Rocket Raccoon, que muita gente deve se lembrar por fazer parte dos Guardiões da Galáxia. É verdade. E então, primeiro, antes de mais, como é que... O que é que te fascina mais neste projeto? Epá, confesso que é essa ligação ao filme dos Guardiões da Galáxia, porque eu não estava familiarizado com os personagens e adorei o filme à primeira. Este filme? À primeira mesmo, foi... Não sei... O truque que o realizador lá descobriu, mas passei a gostar dos personagens imediatamente. Mas tu costumas gostar assim das adaptações da Marvel para o cinema? Mais de umas do que de outras. Acho que o Guardiões da Galáxia foi um excelente exemplo. Acho que a minissérie para a televisão do Demolidor também. Uhum. Também gostei muito do Ant-Man, uhum, que é um bocado um filme escondido, mas sim, achei que estava muito bem feito. São os filmes mais fora, não é? Talvez, sim, mas talvez isso. Sejam os filmes mais indie dentro do universo Marvel, talvez, não sei. Não digo que sejam indie, pá, eu de facto eu não sou um grande fã dos filmes da Marvel, mas de facto os Guardiões da Galáxia gostei por sentir que era diferente, ou pelo menos não era uma coisa tão... como é que eu ia dizer isto? Tão para encher os chouriços, estás a ver? Sim, percebo. Até porque aqueles personagens... Havia uma grande liberdade para fazer o que se quisesse deles, pois eles não vêm com uma bagagem enorme, como sim, os grandes flagship titles da Marvel e DC. Então, talvez isso tenha facilitado a sua execução. Uhum. E falando aqui da história do Rocket Raccoon, isto de facto, acho que é a primeira vez que ele tem assim um standalone, não é? Não. Acho que este já é o terceiro volume, se não me engano. Ups. O terceiro volume é a terceira minissérie. Muito que lá bem. Está, foram iniciadas desde que o filme Ah, desde que o filme saiu. Ganhou notoriedade. Explorou-se todo um novo filão. Exatamente. Então, e como é que tem sido este processo? Já me tiveste a contar aqui que isto é complicado, não é? Quer dizer, uma prancha perdia para dar estes resultados maravilhosos. É o trabalho de banda desenhada. Não é nem complicado, nem deixa de ser. É o trabalho normal. Pronto. Que modesto. Não, é o trabalho. É verdade, é o trabalho normal. Qualquer artista que queira fazer banda desenhada tem que estar habituado a um certo ritmo regular. Se não o tiver, quer dizer, não tem capacidade de produção. Sim. Certo, há artistas que demoram mais tempo a fazer as coisas que outros, mas vá, 2 dias no máximo. Sim. Realmente há pranchas muito complicadas que tomam 2-3 dias, uma pessoa depois também tenta compensar noutras pranchas um pouco mais simples de executar. Tem a ver com uma gestão de tempo. Pois, mas pelo que eu estou a ver, de facto tens aqui coisas muito bastante complexas. Eu neste trabalho aprofundei um bocadito a complexidade e foi muito satisfatório, mas realmente a quantidade de mão de obra é enorme. Isto dá-me trabalho. Então, e explica-me lá, porque para algumas pessoas lá em casa, digamos assim, como se estivessem a ver o preço certo, elas foram lá em casa, devem estar a pensar, então, mas este gajo está a fazer coisas para a Marvel, se calhar vive ali em Manhattan, no cimo do arranha-céus, não é? Óbvio, isto vai ser meu um dia destes. Como é que começou essa ligação com o estrangeiro? Como é que começaram a aparecer, assim, coisas não só da Marvel, mas também da Image e outras propostas? Eu acho que vem já depois da era da internet, que facilitou as comunicações. No fundo, a peça-chave é a era da informação. Isso é que nos permite estar um pouco a par do que se passa por lá e começar a comunicar com eles e a mostrar trabalho, o surgimento das tecnologias digitais que ajudam a produzir e depois a facilidade de expor o trabalho. Então, a Marvel e as companhias mundiais, e não apenas a Marvel, começam a recrutar em todo o mundo. Tem todo o interesse de tentar ir buscar, pronto, quem eles acham melhor. E como a comunicação ficou tão fácil, tornou-se agora muito mais possível do que antigamente. Antigamente seria um investimento pessoal enorme, sem grande possibilidade de... Sem garantias, não é? Sim, sem exatamente. Garantias. E então, tinhas de comprometer-se cada vez muito mais, não é? Sim. Então, a internet ajudou muito. Depois eu sempre foi um bocado o meu sonho, ilustrar e fazer banda desenhada. E então fiz os possíveis para estar com artistas, para conhecer a malta cá em Portugal que trabalha nestas coisas. E houve uma altura que o C.B. Sobolski, que era o headhunter da Marvel, vem cá a Portugal. E ele já tinha trabalhado com colegas portugueses. E nós dividíamos um estúdio na altura. E foi assim que eu... entrei em contacto com o CV e comecei a ter uma comunicação com ele, a mostrar-lhe o trabalho. E depois, ao longo de alguns anos, fui desenvolvendo trabalho por mim, até à altura em que lhe mostrei o último portfólio que fiz e ele achou que eu estava preparado. E aí, pronto, foi a partir dessa altura que comecei a trabalhar para a Marvel. Porque, lá está, como eu estava a desenvolver esse esforço para produzir banda desenhada, também mostrei outras editoras. Claro, obviamente. Ninguém sabe exatamente como é que vai ser o futuro. E então até comecei a trabalhar com a Boom Studios antes e com a Image antes do que a Marvel. Com a Marvel, não é? Portanto, até pode parecer que, tal, foi para a Marvel, mas não, eu fui para o mercado de cómics e eventualmente entrei na Marvel, foi mais por aí. Achas que foi só um acaso? Achas que foi só, tipo, um tiro ao alvo que deu certo? É que há sempre uma sorte envolvida, mas a sorte sem trabalho, não sei. Pois, quer dizer, é isso, não é? Não se sinta um giro. Mas a ideia que tu deste agora foi essa, de que, sim, mas também foi uma... Mas de facto, tu antes da Marvel já tinhas um currículo bastante... Ui, um mosquito. Um currículo bastante... Fostes. Um currículo bastante considerável. E já fizeste tudo e continuas a fazer tudo. Tu há quantos anos é que estás nisto, pá? Deixa cá ver. Olha bem. Eu não sei exatamente. Estávamos ainda na Segunda Guerra Mundial. 1977. Eu sempre quis desenhar. Sim. Então a minha ideia era, quero desenhar. Se eu desenhasse, sei lá, cartazes de cinema. Opa, sei lá, se eu desenhasse o que quer que fosse, já me era muito fixe. Era muito giro, por acaso. Até parece uma coisa pequena, mas não, é brutal. Mas tu fizeste cartazes de cinema? Fiz só um. Mas se eu ganhasse a vida a desenhar, já considerava isso um sucesso. Sim. Porque pronto, é em si, a disciplina em si é que me apaixona. Mas a paixão inicial foi a banda desenhada. Então eu sempre fui para António Arroio, sempre segui arte e design na altura, que era a especialização em artes, e especificamente em arte e design. Depois fui para António Arroio tirar artes gráficas e comunicação, depois não cheguei a ir para a faculdade, mas continuei sempre a desenhar e a fazer as minhas coisas, em fanzines, colaborações com outros, com escritores e com colegas, e mantive sempre assim uma produção e um interesse no desenho, até conseguir tornar-me freelancer de publicidade, ilustrador de publicidade. Fazer storyboards, fazer concept boards. Sim. E, no fundo, foi a publicidade em Portugal que me sustentou durante boa parte da vida. Até eu sentir as comichões. A comichãozinha. Aquela fomeca, a comichãozinha. Para fazer coisas criativas, fazer coisas de autor, coisas de expressão um bocadinho mais minhas. E então daí surgiu de novo o tal bichinho da banda desenhada. Pá, quero fazer coisas. Então não fiquei à espera, fiz por mim. E quando comecei a fazer, comecei a ser desafiado por outras pessoas. E pá, e foi a tal novelo que se desenrola. Sim. Torcendo para que corra certo, mas sem garantia nenhuma. Apenas, pá, com um bocado a viver do prazer de fazer e das reações das pessoas. Uhum. Um bocado nessa forma, até finalmente ter resultado. Mas quando é que resultou? Pá, agora está a fazer 4 anos. Está okay. A fazer 4 anos. E desde então já fizeste mil e uma coisas. Já fiz algumas, já agora tinha que pôr a pensar exatamente. Fazer uma lista toda. Não precisas fazer uma lista, mas eu agora queria só voltar um bocadinho atrás porque fiquei curioso. Fala lá disso do cartaz de cinema, que isso eu não sabia. Opa, estava no estúdio e de alguma forma um realizador, ele deve ter trabalhado com uma produtora com quem eu já trabalhei, e ficou com o meu contacto e acabei por fazer o cartaz de um filme dele, que eu acho que ele entretanto está a viajar pelo mundo. Mas é um filme português? Um filme português. Então, e o que é que tu gostavas de fazer mais coisas desse género? Acho um piadão. Agora é um bocado mais vintage, não é? Cartazes de cinema e cartazes de concertos de rock ou heavy metal, epá, são coisas que... Quer dizer, é um bocado... Se for da Feira do Fumeiro, é o imaginário, né? é um bocado Feira do Fumeiro para desenhadores. É um bocadinho, porque... Opa, é aquele imaginário, aquela coisa que fica sempre bem em desenho. Sim. Cinema e rock, fica sempre bem. Sempre bem, aquele imaginário... Sempre fotogénico, ou tem de ser, e isso apela ao desenho. E diz-me uma coisa, estavas a dizer que sempre, desde sempre te veio a ânsia de desenhar, portanto tu eras daqueles miúdos que na escola desenhava bonecadas nos sim, cadernos. Sim, aquele clichê, assim. Até a professora dizer: Menino Jorge, o que é que está a fazer? Não faças os desenhos dos teus amigos. Vai fazer que dar o terço. Um bocadinho. Mas já tinhas, passavas as BDs ou as coisas, tinham os teus colegas, andava de mão em mão? Também. Essas brincadeiras todas, os desenhos andarem de mão em mão, fazer tipo a caricatura da turma inteira. Na primária fazíamos battles de desenho, eu e dois amigos chegados, em que desenhávamos o personagem que... Ah, agora vamos fazer os Thundercats! Ah, o meu está melhor! Ah, amanhã vamos fazer o He-Man! Pá, essas coisas de brincadeira. E sim, de alguma forma, pronto, até que quando a escola começou a ficar um bocadinho mais séria, tive que aprender a travar um bocadinho o desenho e começar a escrever no caderno, porque a matemática não é suposto ser tão bonita. Infelizmente. Mas se calhar um dia até posso fazer uma BD sobre matemática, quem sabe o que é que reservam amanhã. Mas, mas tu centras-te mais na parte do desenho, não é? Tu não é na parte do argumento, ou tens coisas que queres fazer, ou... Sim, eu já escrevi e gosto de escrever, embora nunca vou poder usar o título de escritor, pelo menos... Ah, não. O José Rodrigues Santos usa, acho que qualquer um pode usar, não é? Tenho que fazer o meu sétimo selo. Sim. ou aquele díptico sobre o Carlos Cobain. Pá, mas tem que admitir, sim, que ele conhece mais palavras que eu. Achas? Eventualmente, pelo menos parece. Mas já tentaste filhar alguma coisa dele? Não. Parece um livro dos 5, mas... Pá, eu gostava bem dos 5. Também, só criei mal, estás a ver? Eu... Porque, assim, os 5 não era a coisa mais extraordinária do mundo, não é? Mas aquilo ainda é pior. Momento, corta na casaca. Não faz mal, corta não faz nas mal. Orelhas. Faz mal, isto depois na pós-produção. Não. Mas voltando... Deixa-me tirar isto em pós. Meter isto em pós. Ah, vamos voltar a temas sérios. Vamos segurar a peteca. Exatamente. Outra coisa muito fixe deste teu escritório é que tu estás rodeado basicamente de tudo o que é tipo a grande BD que para mim sempre fez parte da minha vida e continua a fazer, e eu continuo a ler BD mesmo que algumas pessoas continuem a achar que é para miúdos, ou enfim, erradamente. Pois, erradamente, até porque eu tenho uma coleção bastante variada. Pois tens. Não haverá um tema que eu não tenha por aqui. É. Da guerra à comédia, passando pelo erotismo. Sim, isso é mesmo para crianças. Temos parte. Aqui... tens tudo, Watchmen, Black Hole, Daredevil... Tens os vampiros também, tens o Jerusalém, pá, tens muita coisa. E eu, porque é que eu estava a falar disto? Porque queria a prateleira da banda desenhada portuguesa. Pois, também. Muita coisa boa. A arte suprema do Rui Zinc e do Mutated Survive. Sim. Temos várias coisas. De facto, e o Relvas também. Agora vou estar a dizer títulos durante 2 horas. Não. Ia-te perguntar, estávamos há bocado a falar da tua infância, qual foi, assim, algum autor, ou algum herói, ou algum álbum em específico que, quando tu era miúdo, ficou mais na cabeça? Epá, eu acho que o que ficou na cabeça foi aquilo tudo que eu li até para aí aos, sei lá, 15, 16 anos. Tipo o quê? Comics? Que franco-belga? Sim, principalmente comics. Ficou toda aquela era do Bill Sienkiewicz, do Frank Miller, de John Byrne, Arthur Adams, epá, toda aquela Walter Simonson, toda aquela era dos 80s, sim, que eu consumi bastante, e início dos 90s também, consumi bastante. Fiquei bastante fãzorro, mesmo um bocado fanático da Image na altura, que era muito eye candy e pouco conteúdo, e agora olho para aquilo e... No entanto, foi importantíssima a revolução da Image para abrir aquele monopólio das Big Two e haver mais diversidade de narrativas e de tipos de banda desenhada. Mas fiquei muito marcado pelo trabalho do Miller e do Byrne. E aqueles clássicos também que lixei, o Alan Moore. Alan Moore, sem dúvida. Vários. Pá, como é que se chama agora? O Jack Kirby também. Esse Jack, mais clássico. O Jack clássico. Kirby, sim, o Jack. Eu lembro-me quando era adolescente, achava que o Jack Kirby não sabia desenhar. Eu não sei. Pronto, lá está a adolescência, não é? É diferente. E agora olho para o trabalho de Jack Kirby com alguma maturidade e penso que. Pronto. Eu gostava de Images na altura, portanto está tudo explicado. Não, claro, mas também vem de uma era em que os cómics eram um bocadinho, não digo inocentes, mas eram feitos com um código diferente, não é? Era, quer dizer... e começou a era dos computadores, então as cores, sim, eram muito shiny, capas holográficas, não sei o quê, e aquilo era tudo... Era tudo eye candy, aquilo, sim, era tudo... Era muito... o Batman do Adam West. Exatamente. Aquilo era tudo muito fatela. Muito fatela mesmo. Era só parvo. De tudo o que tu fizeste até hoje, qual foi assim o... Mais uma pergunta clichê. Qual foi assim o trabalho que mais te... Ficaste, uau, aqui deixei uma coisa que daqui a 100 anos os meus... descendentes vão dizer... Opa, eu já fiz... Uau. Sei lá, eu gosto das coisas... por motivos diferentes e pela razão que me impeliu a fazê-los na altura. Gosto deles pelo que vivi ao fazê-los. Então gosto deles todos de maneiras diferentes. Eu passo a te falar como, sei lá, o trabalho mais completo que eu fiz, mas acho que mais bem acabado do princípio ao fim, se calhar, é o John Flood, que que acabei em 2016. Mas eu gosto das histórias que eu fiz e que, quando eu regressei à banda desenhada e que fui eu escrever, e uma série de curtas que eu escrevi, gosto muito delas pela redescoberta, por trazer alguma maturidade de volta, porque eu saltei quase dos fanzines para escrever e desenhar sozinho e editar. Gosto da primeira banda desenhada profissional que eu fiz para a Image, embora acho que seja a mais mal desenhada, gosto daquele feeling que eu me lembro perfeitamente, que pá, vamos lá fazer o melhor possível, vamos avançar com isto, e do voto de confiança que foi dado em mim, porque eu tinha poucas coisas editadas. Mas eram poucas, mas por alguma coisa chamaram a atenção, não é? Pois. Não sejas tão modesto, Jorge. Gosto por motivos diferentes, mas se eu tiver que dizer como artista, como vá, o mais completo, o mais bem conseguido, acho que é o John Floyd. Até recebi agora o paperback, posso-te mostrar. Ah, muito bem. E confirmou o que eu suspeitava, porque não há nada como ver o livro completo. E então, fiquei muito satisfeito. Pai, acho que juntou-se ali um bom escritor e uma boa colorista e acho que conseguimos fazer um trabalho especial. Também a história é assim, quer dizer, estou a ver pela capa. É um bocado Mariana. É um bocadinho Mariana, sim. É maluca, como eu gosto. Tipo sci-fi, distópico... Não diria sci-fi. É uma espécie de Sherlock Holmes... Em que ele é muito, muito inteligente. Imagina que se através de uma experiência... Estás a dizer que o Sherlock Holmes era burro? Não. Ele era muito lógico, mas o John Flood, ele fizeram-lhe umas experiências com a cabeça dele e com o sistema dele, e ele não dorme. Okay. Ele não dorme e simultaneamente tem acesso ao subconsciente e aos famosos 90% da capacidade cerebral que a gente não usa. Que é uma falácia, mas pronto. Então ele não vê bem a realidade como a realidade é, mas depois também vê causas probabilísticas e ligações que ninguém vê, de uma maneira menos lógica do que o Sherlock Holmes, nesse sentido. Okay. De uma maneira menos lógica. É um bocado como se ele visse o bater das asas da borboleta e adivinhasse. Fiz. Daí a 200. Mas estavas a dizer que essa... Por acaso é uma... É uma ideia muito interessante e agora ficava aqui a ler. Mas de facto, parece uma ideia incrível. Isso vai ser cá em Portugal? Não, por agora? Ainda não. Então, se calhar alguém que nos estiverem a ouvir e queira. Editor, wink wink. Wink wink, assim sonoro. Têm de usar os 90% da vossa capacidade cerebral para conseguirem ouvir. Portanto, é o trabalho que mais te. Acho que como trabalho completo, sim, mas lá está, acho que agora aqui o Rocket Raccoon deu uma incrementada na complexidade e na... vim para Nova Iorque, tive que desenhar Nova Iorque, tive que desenhar vários tipos de veículos e de multidões e o metro e uma data de coisas, então o trabalho do Rocket Raccoon está bastante desenvolvido e acho que explorei coisas que ainda não tinha explorado antes, como lá está, o ter que lidar com uma cidade real e com... Mas tiveste mesmo de fazer um período de estudo por lá para... Se me pagasse. Ou então foste ao Google Maps e andaste a... Sim, fiz um período de pesquisa no Google. Não, foi no Yahoo. Pronto, mas está muito fixe, está bastante realista, de qualquer maneira. Pá, cada um usa o seu método, não é? Exatamente. E, de facto, a internet... Já lá tive também, já estive em Nova Iorque 3 vezes, então também tirei algumas fotografias minhas, embora não fui ver as minhas fotografias, confiei no meu image bank. Não, fizeste muito bem, porque pelo que eu estou a ver assim, agora por aqui está bastante realista, está... Só as imagens por si só já contam uma história muito fixe. Ora essa, disponha. Voltando a falar de super-heróis, tenho de fazer a eterna pergunta. Super-Homem ou Batman? Batman. É, não é? Sim. Epá, é porque o Super-Homem é parvo. É que o Batman foi, eu acho, para mim, o Batman foi, resulta melhor como uma personagem mais negra, etc. Porque é um gajo. O Batman tem defeitos, para começar. Então aí é mais fácil de empatizar com ele. Sim, é isso. O super-homem é um alien. É demasiado perfeito. É um alien. E é demasiado coisa, não sei. Ele não devia ser demasiado perfeito, até porque existem defeitos que advêm de seres o melhor em tudo a toda a hora. Isso até gera distúrbios comportamentais, mas como ele é um personagem, não é? Acho que não, sim. Não se explora muito esse lado, não se explora muito esse lado. Talvez, não sei. Cá, andas a um personagem, isto é tudo só um sonho e... Não sei. 200 anos depois. Mas então Batman. Perdão, afinal não era o super-homem. Mas então Batman, não é? E Batman. Até porque eu gosto muito da ambiência escura e gótica. Sim. Portanto, vou muito mais para esse tipo de ambiente. Portanto, Batman Frank Miller, Batman Ed Brubaker. Completamente. Brubaker. Não gostas? Epá, não é que não gosto, mas eu sou muito moldado para a vertente mais gótica. Uhum. Mas. Um Batman mais. Deixa cá ver. Kevin Nolan. Sim. Mais por aí. Mais negro e misterioso. Long Halloween também. Sim, Long Halloween. Mais. Sim, por aí. Sim. Gosto do Batman a brincar com o terror. E menos o Batman real, realista. Sim, e menos aquele Batman de com a breca, temos de ir, Robin. aquele que, se na realidade fosse mesmo verdade, levava na boca. Sim. Porquê que são essas merdas? Não. Voltando a falar da Marvel, porque, pronto, o que tu fazes é para a Marvel, não é para a DC. Neste momento. Mas amanhã, quem sabe? Pois amanhã, quem sabe? Não? Já estou na Disney, portanto. Já estás na Disney? É que estúpido. Há dias em que não consigo acreditar nisso, não sei porquê. Opa, é verdade. É estranho, não é? Bem, gostei desse. Desde que não me obriguei a desenhar o Rocket Raccoon com três dedos. Com três dedos, isso seria ainda mais estranho. Mas falando da Marvel, há algum super-herói? Porque, pronto, a Marvel tem uma série deles. Estão a mexer nos super-heróis que eu gostava todos agora, pá. E eu acho que não vou chegar a tempo. Porquê? O Iron Fist, o Luke Cage, o Doctor Strange. Mas porquê é que achas que não vai chegar a tempo? Porque já estão a mexer neles agora. Eu gostava era de entrar nesta nova onda e, pronto, já estou um bocado atrasado. Tá, mas não estou a... Explica-te melhor, quer dizer... O Mantia Daga... Há uma série de personagens dos anos 80 super interessantes, que eram personagens que ficaram um bocadinho de lado. Sim. O Cavaleiro da Lua, que eu gostaria muito de trabalhar, mas já estou a pegar neles todos à minha frente e eu ainda não peguei nenhum. Mas tu podes pegar, se quiseres. Eventualmente, pronto. Tá. É uma ideia que eu já tenho há uma série de anos e nunca já chegaram à primeira. Então, Londres. Mas nunca é tarde e de facto há... Não estou a dizer que nunca, espólio mas da já Marvel... chegaram primeiro. Aliás, copiaram-te. Não, bandidos, ouviram a ideia e ficaram com ela. Andaram aqui. Podem copiar. Eles estão aqui, neste lado, aquele lado, exatamente. Mas de facto, ia te dizer, acho que já me respondeste um bocado à minha pergunta, mas volto a fazê-la de qualquer maneira. Há assim um super-herói mais específico. Tu quisesses, pá, quero reinventar esta merda toda e fazer uma coisa só minha e revolucionar esta coisa toda e tal. Não, acho que não. Eu acho que se formos por super-heróis, acho que não há grande espaço para inventares um super-herói super original. Sim. Acho que... Ou reinventar nenhum. Reinventar talvez, mas reinventar é no fundo é um reboot. Quer dizer, sim. Não é criar. Acho que eu adoraria desenhar personagens que já existem. Ou seja, aí posso ser logo de chapa, seria logo Homem-Aranha. Uhum. Pronto. Gostaria muito de desenhar o Cavaleiro da Lua, porque acho que com o meu traço era capaz de ser uma coisa muito gira. O Mantia Daga também adorava desenhá-los, que acho que é um duo muito giro. Acho que aquilo dava pano para mangas. Mas criar um super-herói acho que seria particularmente interessante. Uhum. Porque é um chão tão batido e com tantos talentos, com tantos artistas bons e escritores bons a tratarem esse tema, que se calhar é melhor. O John Flood é um bom exemplo de um livro engraçado que se pode fazer sem ter que ter super-heróis. Sim, tendo claro, na mesma uma componente fantástica e ficcional, completamente ficcional, mas não tem que ser um super-herói. Claro, não tem que ser o typical guy in spandex. Sim, sim. Eu também não acredito que a banda desenhada possa estar só centrada no mundo dos super-heróis. Também não queria ter dado a entender isso. No entanto, há uma fome e há um interesse, eu gosto muito disso, pelo fantástico, sim. Uhum. Pela fantasia. Pelos aqueles grandes épicos de BD, de fantasia. E... Sim, sim. E pelo que nunca aconteceria. Sim. Tipo, vamos aqui abrir um portal e saltar para outra galáxia. Coisas sim. desse género. Pá, acho. Sim, mas que sejam coisas. Mas que sejam coisas um bocadinho. Vá, dentro da sua lógica imaginativa, que sejam credíveis, não é? No final vamos todos morrer. Ah, afinal tinha aqui este anel que dá para matar os maus. As coisas não precisam de ser muito credíveis. É preciso é o leitor aperceber-se que o escritor e o desenhador estão a fazê-lo com seriedade e com pica. Sim, é isso. A partir desse momento, não é que seja muito credível, elas estão a fazê-lo com gosto. E aí o leitor sim entra com gosto também na casa sim. dos artistas. Eu estava a dizer credível, não era credível para a realidade, era credível dentro da história totalmente ficcional que tu querias, não, depois não vires com o final do género, ah, tenho aqui, afinal já não vamos morrer porque eu tenho aqui uma coisa que nos vai salvar. Daquele shit. Ok. Aí já estamos a falar um bocado de... Ou aquela coisa à Tolkien de, olha, por acaso eu tinha aqui qualquer coisa que agora nos pode salvar. Pronto, para resolver um problema, não sei, talvez não se possa usar e há quem o saiba fazer bem. Sim. Mas aí tem a ver com um bocado de ética de construção de história que, pá, vamos tentar manter uma visão coerente e vamos fazer uma coisa mesmo bem feita até ao fim, não vamos sim. cair a meio, nem vamos defraudar o leitor e levá-lo por caminhos marados, pá, sem ter a mínima ideia de onde é que vamos sair. Aí sim, acho que temos de ter cuidado. Mas, pá, a realidade é tão mais estranha que a ficção. Não é por aí, não é... Tipo, vê-se tantas vezes notícias que isto aconteceu. Não, cara. Isto é um jornalista que está a gozar connosco. Mas é verdade. Então... Tanta coisa. Então, no país de onde vem esta editora, para onde estás a trabalhar, não é? Pois, tem um presidente, pá, agora. Neste momento são 319 milhões de variáveis. Portanto, cada como ser humano é uma variável enorme, portanto são 319. Epá, são quando alguns, eu sou a pensar nisso, alguns. É capaz de enlouquecer, de facto. Voltando a ti, que é o que eu estou a tentar fazer este tempo todo, não sei se estou a conseguir fazer alguma coisa de jeito. Tu tens assim mais alguma área completamente diferente que te interesse e gostavas de algum dia experimentar? Ou sentes-te à vontade no desenho e... explorar tudo a partir daqui? O desenho é a minha praia, mas eu acho que sou uma pessoa mais ou menos criativa e gosto de fazer coisas com as mãos. Então, pá, quando era mais novo tocava baixo, ainda andei aí com a banda. Pois, também Portugal acima, Portugal abaixo, e foi espetacular, foi altamente. Gostava de tocar um bocadito mais, ter mais tempo. Para... Mas a banda acabou? Sim. Pronto, começámos a trabalhar e a ter as nossas vidas, é natural. Natural se não chegas a um nível de excelência, se não ganhas algum destaque quando estás, a, entre aspas, a malhar no ferro, pois a vida tem que continuar. Claro. Pois há aqueles que decidem ficar na música e há aqueles que, pronto, decidem ir. Eu tinha o desenho e a banda desenhada e também tinha muita paixão por isso e acabei por fazer uma escolha. Gostava de tocar um bocadito mais, gostava de me envolver um bocadito mais em escultura, também por... Não digo escultura, arte com A maiúsculo, a escultura com E maiúsculo, que horror. Com A de arte, vá. Mas modelar os personagens e, entre aspas, entrar numa visão mais tridimensional dos personagens. Sim. Também para ajudar a desenvolver o conceito. E acho que era muito giro, pá, pelo menos fazer isso para os personagens principais quando estás a criar. Talvez para um veículo, imagina uma nave, um carro, um personagem que apareça ao longo da história inteira. Sim, esses pormenores acho que é porreiro expandir. Sim. E ir para além do só desenhar, porque vai informar de volta ao desenho e vai trazer coisas de volta que acho que são muito, muito interessantes. Então a música e um bocadinho, vá, esculpir um bocadinho, acho que era por aí. Podes fazer olaria também? Aí, esse riso. É trazer de volta um bocado. Pá, eu na creche tinha alcunha do Plasticinas, portanto é trazer um bocadinho o Plasticinas de volta. Pá, pronto, não sei. Se te sentes à vontade com isso, até que sabes, não é? E o que é que achas que se não tivesses singrado e conseguir pá, ter trabalho e conseguir manter uma espécie de ritmo, não é? O que é que achas que estarias hoje a fazer? A dar aulas de matemática? estaria a fazer publicidade e talvez a dar aulas de desenho. Ah, pensei que ias dizer mesmo aulas de matemática. Já comecei a dar algumas e acho que é muito interessante também. Não vejo com maus olhos, pelo contrário, dar aulas de desenho mais aplicado. Desenho a nível de banda desenhada e do inking e do storytelling da banda desenhada. E talvez mais para o campo dos cómics e menos para o europeu, mas quiçá. Nesse aspecto também acho que seria uma saída muito interessante daqui a sei lá, 10, 15 anos. Uhum. Um bocado passar o que aprendi ao longo destes anos, devolver um bocadito aqui ao público. Claro. Até porque eu acho que quando começamos a entrar num nível mais especializado, quando começamos a entrar nas partes finais da educação, convém encontrar professores que tiveram um bocado as mãos na massa. Sim. Que tiveram experiência direta naquilo que lecionam, porque para o aluno não é bem o que ele vai fazer, é como é que ele vai fazer. É a aplicação do trabalho em si, muitas vezes é que é o busilis e não a área. A área eles já escolheram. Eles querem é ter maneiras de como concretizar as ideias que têm na cabeça. E eu tenho alguma experiência nesse aspecto, no fazer, muito mais do que no teorizar, muito mais. E gostaria de trabalhar nesse sentido, acho que era importante. E também iria coincidir com a altura da vida. Sim. Porque estamos numa altura em que temos menos força, menos... resistência física, e então pá, aguentar as jornadas de produzir a banda desenhada nas noitadas, não é? E as noitadas prevejo que não dure para sempre, não é? Portanto, também tem que gerir isso ao longo do tempo. Mas estavas a... Eu concordo perfeitamente contigo no que disseste em relação aos professores e tu sentiste isso na tua experiência académico-escolar? Sentiste que os professores pá, te ajudaram a compreender e a encontrar tipo, algumas pistas que pudessem guiar? Até ao secundário, sim. Até ao secundário senti que os professores me apoiavam bastante e faziam tudo para que eu continuasse com o que eu gostava. Durante o secundário, tive um bocado um choquezinho, um mini-choque na António Arroio, com o sistema de ensino, que achei muito... Educação visual. Pior, achei muito, sei lá. Achei muito, sei lá. Muito aquela atitude de que o que é importante é criar, o que é importante é. E não tão ferramentas. Poucas, ligeiras. Tivemos uma componente muito mais forte de teoria do que de prática. Mesmo na António Rui, que era uma escola prática. Porque realmente tivemos muita prática em logotipos e composição gráfica e tal. A parte do desenho sempre foi descurada. Sempre foi muito descurada. Não nos deram os básicos, os ditos, pá, o desenho à vista, desenho de arquitetura, desenho de natureza, desenho animal, desenho de figura. Não nos deram os básicos, que eu acho que são os fundamentais, e a perspectiva e alguma geometria. Não nos deram nada disso. Isso foi fraccionado por uma série de disciplinas e não foi ensinado de uma maneira integrada. No que toca ao desenho, acho que o ensino cá em Portugal é muito, muito sei lá, e é por isso muito que... light, mesmo para quem escolhe diretamente desenho e sabe o que quer e vai direto, mesmo para quem quer ir direto a desenho, só na faculdade. Pois. Já é um bocadinho tarde na faculdade, com 18 anos já... Achas que já é... Se tu te aplicas em desenho, com 18 anos já tens vícios. Uhum. Já é tarde. E tu podes ver isso por um músico, quer dizer, tu não decides ser pianista aos 18. Porque é que... Sim. Quer dizer, há alguns casos que se calhar... não sei, quer dizer, cada caso é um caso, não é? Primeira aula aos 18? Não... Ou não, pronto, passei a vida a dar uns toques, mas agora é que é sério. Pois, não sei. É assim, tens que ter os fundamentos e já é assim, um bocadinho tarde. Eu não sei tocar piano, não sei pegar numa régua, portanto não sei nem um caso nem o outro. Mas sim, está bem, eu acredito que tenhas razão, obviamente. Mas, eu acho que é uma atitude um bocado pós-moderna. Sim. Em que o que é importante é desconstruir, é conhecer intelectualmente as coisas, muito mais do que as fazer. Mas eu acho que o problema, de se calhar, dessa desconstrução é que às tantas nem fazes a primeira parte, que é... Pois é isso, não fizeste a construção. Mesmo, pois... Já estás a desconstruir, mas não sabes fazer. Espera aí, desconstruir é fácil. Não venham com tretas. Pois é. Desconstruir é fácil. E é interessante e acho que toda a gente deve passar por isso. Mas começar do zero é que é fixe. Ah, se calhar. se calhar. Aprendes a construir e entras aquelas bases formais e depois desconstrói-las. Se não, falta ali um elemento. Como, não sei. Enfim, bom, para temas menos tristes... não é triste, é apenas uma atitude filosófica ao ensino que eu acho que... E achas que ainda se mantém, não é? Acho que melhorou um pouco. Sim. Acho que o ensino prático aumentou. Uhum. Lá está, eu não tenho nada contra o ensino teórico, eu tenho contra a falta de ensino prático. Eu não, sim, alteraria nada no ensino como ele é dado se eu pudesse acrescentar um pouquinho de outras matérias e de acrescentar um bocadinho as bases, porque eu acho que a parte teórica e a parte histórica e filosófica é muito, muito importante, é importantíssima. Pensa, tudo nasce no pensamento. Epá, mas nós homens não somos só pensamento, nós somos pensamento-mão. Sim. Sem a mão não há... Quer dizer, é a ligação cérebro-mão, é as duas coisas, não é uma sem a outra, claro. Nesse sentido. Claro, exatamente. Mas estava a dizer, passando para coisas um bocadinho menos densas, queria só perceber o porquê é que tu és tão avesso à BD franco-belga, explica-me lá. Eu não sou avesso, eles têm alguma da melhor banda desenhada do mundo, e sempre tiveram. Durante esta conversa... Não, porque eu não tenho a familiaridade. Ah, ok. Eu não tenho a familiaridade, nem cá em Portugal eu tenho facilidade de conhecer o melhor que se faz, não é acessível o francês, e tens, sim, que perceber de francês para estares a par do que se passa, claro. para ires aos sites e leres e apreciares. Então há ali uma barreira invisível que eu não tenho a facilidade e familiaridade. Sobre o ponto de vista artístico... Abaixo! BD franco-belga! Sobre o ponto de vista artístico, até é capaz de ser o tipo de banda desenhada, o estilo de banda desenhada mais interessante que há, porque é o mais eclético, sim, é o mais variado e permite-te explorar bastante, até os livros são maiores, tens mais... Maiores em termos de tamanho, não é? Em termos de tamanho, exatamente, em termos de centímetros quadrados. Tens mais propriedade horizontal para trabalhares. E isso é muito apelativo, mas infelizmente eu não estou muito familiarizado. E cá isso. Também, em termos do que cá se publica BD franco-belga, são sempre os mesmos, não é? Aqueles os clássicosões dos clássicosões... Tintins, Asterix, aquilo. E eu gosto. Sim. Esse foi o tipo de BD que eu cresci mais. Exato, mas... eu creio que é fruto da mesma coisa. Como lá está, na altura do Mosquito, do Cavaleiro Andante, do Mundo de Aventuras, como se reeditava cá em Portugal bastantes séries francesas e italianas e tudo. E americanas também. E americanas também. Havia mais contacto com a produção europeia. Uhum. A dada altura deixou de haver tanto contacto com a produção europeia, por motivos vários. E essa familiaridade foi-se perdendo. Então eu cresci no subúrbio, cresci em Odivelas, e a minha banda desenhada era a banda desenhada dos quiosques. Sim. Ora bem, eu estava nas tintas para a Mafalda e para a Disney rapidamente. Tinha piada, mas rapidamente... Para a Mónica, Mafalda é espetacular. Mafalda é brutal. E pronto, eu queria era DC e Marvel, que era o que eu encontrava nos quiosques. Pronto, foi só por isso, é uma questão casual. Sim. E hoje em dia, quer dizer, não sei o que é que tu achas em relação a isto, mas se calhar falta haver uma grande revista de BD assim mais geral, não? Eu acho que justificava haver uma revista variada, uhum, tipo miscelânea, uhum, com... Talvez, certamente focada no mercado infantil-juvenil, ou seja, não seria infantil, mas também não seria completamente adulto, seria infantil-juvenil, com histórias variadas do melhor que se faz por aí, acho que teria saído, assim. Sim. Principalmente se fosse a um preço acessível e tivesse nos pontos de venda mais maiores, ou, sim, seja, supermercados, quiosques, papelarias... Sim, uma coisa completamente generalizada, não é? Completamente generalizada, a preços acessíveis. Sim. E a querer cativar o público mais jovem. Acho que é aí que está o ganho em trazer novos leitores, E aí sim podes oferecer uma variedade, como que, olha, experimenta uma banda desenhada do Japão, experimenta uma banda desenhada da Europa, experimenta uma banda desenhada nacional, experimenta uma banda desenhada americana. Sim. Numa revista de variedade, de aventura variada, acho que seria talvez o formato perfeito cá para Portugal. Sim. Editores, wink wink. E ponham histórias do Jorge Coelho lá. Olha, por mim acho que é tudo. Obrigado. De nada, Rui. E continuo com o ótimo trabalho e pronto, até sempre. Um grande viagem. Depois da morte de Celso, e por causa daquela coincidência bastante forçada que o disparo que lhe tirou a vida provocou em mim, comecei a procurar pelo Rolando Santinho, o meu grande amigo de infância, desde os berlindes até às pastilhas elásticas colocadas debaixo da mesa. Tornara-se King Rolando, o chefe do crime e do jogo de Lisboa, que se aproveitara da inocência dos turistas e de alguns habitantes locais para construir o seu vasto império. Procurei por toda a cidade e, graças aos meus contactos no submundo, descobri um bar meio escondido na cidade que era controlado pelo Rolando. Assim, duas noites depois daquela em que o gangue do Euclídeo me soltou, dirigi-me a esse estabelecimento. Estava vazio e completamente destruído. Vi vários corpos espalhados pelo chão, no meio de pedaços de vidro e madeira, que, presumi, tinham caído dos inúmeros artefatos de luxo que pareciam estar a decorar o bar. Marcas de balas eram visíveis nas paredes almofadadas a bordo. Comecei a ouvir um vultajamento do outro lado do balcão e dirigi-me a ele. Estava a tremer imenso e a gaguejar, quase sem forças para construir uma palavra de duas ou três sílabas. Nos seus últimos suspiros, consegui perceber isto. Atentado. King Rolando. Morto. Ajuda. De repente ouvi um disparo vindo de outra divisão e pareciam uns passos que se estavam a aproximar cada vez mais. Como tinham tirado as balas do meu revólver durante o sequestro e como tinha esquecido de voltar a carregar, não me restou mais nada senão fugir. Este caso estava a tornar-se mais bicudo a cada dia que passava. Com ele, mais mortes tinham ficado pelo caminho. Só me restava mesmo pegar na lista manhosa que o Celso me entregara antes de morrer e continuar a investigar, a ver se conseguia resolver esta palhaçada de uma vez por todas. À beira do abismo.